Flight Portugal 022. Portugal 022. Maintain hold point 4180. Maintain holding point 10 Portugal 022. Constantin, para iniciar o curso no PAD 3, vai realizar simultâneo com a aeronave no portão 01 do PAD principal, ok? Ok, aguardando sua autorização. Play 567 no escuro. Afirmativo. Um chamado para início do táxi, por gentileza. Noite, problemas no país na via, Bonf 1017. 2 no país via, gol no 601, com 1017. Pesado, gol no 612. Chama para agora 118.62. 18.6, obrigado. Boa noite, gol no 612. Estabilizado LS, vai passar o externo, passar travou. Mando 612, traça para a avistada, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 160 graus, 05 nós, que é igual no 0 no 7. Ciente, leve pouso, gol no 612. No ponto de espera, torre 118, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, 17, um bom voo. Autorizado aqui a parte, 20 alfa, no ponto de espera, 118, decimal meia, 07, 37, tirando. Brasil 4206, não escuta? É, escuta, 4206. Coordenem com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, iniciando o táxi a partir do portão 10. Autorizado para o direcionamento, reporta táxi. Direção, pessoal de solo após a passagem do TAM, autorizado para o direcionamento, chamaram para o táxi 4206. Pode não falar de Tapão? Controle Salvador, eu passaria 2231. Tripe ainda está aguardando, tinha 4900. Afirmativo, só um instantinho para iniciar devido ao problema na taxa alfa, ok? Só um instantinho, não me escuta, por gentileza. Gente. Solo é o MGS-6720 para o Galeão. O MGS-6720, informação em curso agora, uniforme, Galeão 360, só um instantinho para cópia, prepare a Dael Leda Bridge aguardando. Dael Leda Bridge, obrigado. 231, boa noite. Fizeram um pouquinho de vento para o Zulu November? Zulu November, vento de 160 graus, 07 nós, autorizado pouso pista 35, que é legal no 017. Positivo 90, iniciando uma base para o Salvador, eu vou no 856, está no 2, puxa, back de acionamento. O 856 será o primeiro no setor após a Embraer da Azul, ok? Só um instantinho, me escuta aguardando. Afirmo. O prefeito está autorizado para o direcionamento no PAD 3, porém para o táxi vai taxiar como número 2, seguindo a Embraer do Azul, ok? Devido ao condicionamento do ponto de espera, mesmo ainda não iniciou o push no portão 01. Aguarda ou já inicia aguardando o táxi do Embraer? Vai iniciar o 54 no 5. Gente, está livre no PAD 3, reporta o táxi, o trip 54 no 5. Reportará. Sala 0-2-2. Mando 6-1-2, no solo de 4-1, no pista da direita, chama o solo 1-2-1-9. Levando a direita, 2-9 após, mano. 6-1-2, obrigado. Eco 1-9, meu cheque 3 de pouso, autorizado pouso pista 35, vento no 50 graus, 07 nós. Marcado trabalho. 2? Bruno, meio no 2, taxi Juliette Alfa, mantenha a posição antes da taxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, taxi Juliette, aguardando, vou no meio no 2. Ótimo. Autorizado o backtrack, ingresso na parte do Aerostar, repartirando pista. Gal 022, clear to cop runway 10, wind 1, 6 0 degrees, 07 knots. Cruise takeoff 10, ponte Gal 022. Segundo ponte, espera dar no 03567. 03567, mantém o ponte de espera dando 0. Mantém ponte de espera dando 3567. Após posição bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decima 8 e aciona 5461 no transponder. Autorizado Galeão no 360. A pista é a 10, primeira curva direita. Subida é a Dael, Leda, Bridge. Após Upzulu 10. Controle é 120 decimal 8 e com o transponder 5461. Webjet 6720. Correto, portão 62, chama pronto, pushback acionamento, Webjet 6720. Câmara, quando para o pushback 62, 6720. Meio no 2, vai manter a posição antes do ataque 6 Juliette, posição prevista 01, ok? 7, Juliette para o 01, no 612, autorizado. Negativo, mantenha a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para ingresso, ok? Gol no meio no 2. Assim, como é, antes da Juliette, no meio no 2 para 01, aguardando. Trip 54 no 5, POB 61, autonomia 3 horas, alterna vitória. 54 no 5, inicialmente táxi autorizado parte 3, aguardando para prosseguir a retaguarda da Embraer da Azul, como número 2 no ponto de espera via parte principal Indy Alpha. No ponto de espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Ok, então autorizado táxi até o pátio, aguardando Indy Alpha até o ponto de espera da 10, trip 54 no 5. Fico 67, autorizado decolagem pistão 0, vento 160 graus, 069. Decolagem autorizada, Tantrim 567. O 1856, na escuta? Sempre. Um estimado de no máximo 5 minutos para iniciar o pushback acionamento, só. Temos duas aeronaves para o táxi e retaguarda e um aparqueamento à sua direita no 01, ok? Logo após será autorizado. Ok, thanks. Salvador, boa tarde, Portugal 022, leaving 5-level-4-0. Boa tarde, 022, climb 2, 5-level-3-9-0, Puka, departure, Z-Part transition. 5-level-3-9-0, Puka, departure, Z-Part transition, Portugal 022. Seguir, vai taxiar como número 2, ok? Seguindo a Embraer da Azul até o ponto de espera e no ponto de espera transferindo a tour. Sim, então seguindo o Embraer da Azul, 54 do 5, como número 2. O Azul 4206 com Uno 09 a bordo, com autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando Maceió, pronto para o táxi. Azul 4206, taxia via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 18,6, grato para trabalhar, Azul 4206. Voo no meio no 2, após a passagem do ATR da trip, ingresso Juliette, posição 01. Ingresso Juliette, posição 01, após o trip, voo no meio no 2. Eita, 56, coordene com a equipe de solo após o Vang da companhia parquear no 01, está livre para os pré-acionamentos, reporta táxi. Assistente, após a aeronave da companhia parquear no 01, está autorizado, reporta o táxi. Boa noite, caminhão. Salvador, uma boa noite, TAM 3894. 3894 para 3000, 10017. 3000 livre das restrições, inclusive de TAP, Mari, e se puder voa direto Índia Serra, 3894. Mantenha a via chegada, Mari. Não está livre das restrições, então. Na via chegada. Controle Salvador, boa noite, Bruno 262, informação Uniforme. Vai ter que fazer um desviozinho à esquerda, 3894. Cliente livre, desvio, 3894. 94. Controle Salvador, Gol 262, informação em uniforme, boa noite. É o Gol 12, perdão, 1273, tá entendendo a informação em uniforme. Gol 1273, para 4000 pés, vai via ponte 17. 4000 pés, ponte 17, muito obrigado, meu amigo, 273, Gol. Meio 01, não utilizado, ele é a ponte sobrevivente. Tá aí. Informação adicional, meio 01, tem um helicóptero próximo à posição Duna, mantendo a variando entre 500 e 1000 pés. Positivo, observaremos. Quatro no cinco, a Lima tem pistão zero. Lima tem, 54 no 5. Quadro 206, decolar 250, chama controle 1208. 208, uma boa noite. Quadro, boa noite, azul 4206, decola cruza 1300 para 370. Boa noite, quadro 370, Cuca vigilância. Cuca 370, 4206. Contact now Recife Center frequencies 12685 and 12545. 12685, 12445, Portugal, 22. Obrigado, boa noite. Boa noite. No meio 01, chama a torre 118-6. Chama aí, estou estabilizado agora completamente. Grato, até já. 4 no 5, autorizado a decolagem de pistão no 0, vento no 70 graus, 07 nós. Decolagem autorizada da pista 1 no 0. 1601 estabilizado em passo travado, passando externo em instante. Jogou 1601. Gol no 601, fugindo aproximação, agora de pista livre. É. 7 no 1. Uno 601, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, 07 nós, que legal no 07. Então, aqui, dá pra diminuir um pouquinho a intensidade do vaso? Sim. Mata, animal. Meia dúzia sete, Recife, agora 1288, alterna 133-25. Ok, tchau, 288, e alternativa? 133-25. 3325, obrigado. 1-856, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-18, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 7, bom voo. 17. Espera, obrigado, bom trabalho. Bruno, autorizado pouso pistão 0, vento no 70 graus, 079. Ok, autorizado pouso, Bruno, 601. 354, 15, decolado 53, no controle, 120. 208, boa noite. Bruno Salvador, muitíssima boa noite, é o trip 5415. 5415, sobe 120, direto coral. CT20, direto coral, 5415. Pode esperar, visual para a minha porta final. Boa noite, 56, mantém boa espera, dona Vera. Mantém boa espera, dona Vera. Outro 56, mantém a posição. Tá mantendo. Cinco meia, a Lima tem pistão no zero. Lima deu no zero. E01, no solo, 5 Siri, pistola direita, chama solo 1219. Direita 219, muito obrigado. Rodou, muito boa noite, Bruno 601, no livro, nossa escuta. Bruno 601, boa noite, taxia via Alfa, Juliette, posição 04, parte principal. Alfa, Juliette 04, Bruno 601. 04. Vetor sequenciamento vai curvar à esquerda para o norte, desce para 3.017. O limite é o localizador. Norte 3.017, limitado pelo norte. Solo 1-6720 na posição 6 para o push e acionamento. Meia dúzia autorizado, reporta táxi, WebJet 6720. Autorizado, chamaré para o táxi, 6720. Azul 4206, chama agora Recife 1-2685, alterna 1-2545. 26, 25254206. Dando 5.000 para 4.000 pés, zona 273 na torre, pegou. Vetor sequenciamento 273, esquerda proa 185, desce para 2.000 com 1.017. Guarda o vetor final para interceptar o ILS. Esquerda 1852, agora no vetor final, zona 273. Puca Vigilância 1856. 94 nessa prova autorizada para receptar o ILS, desce 2017. Ok, nessa prova autorizada ILS, 2017, para 3894. Afirmativo, 3894, redução para 190 mais, número 2. 190 mais, para 3894. Bono 273, informa que também tem redução. Desce 273 é o número 1, vai covar a esquerda para 145, autorizado ILS, você pode estabilizar. Paulo, é objeto 6720, Uno 31 a bordo, 3 horas e 42 de autonomia, alternando com fins para o táxi. Objeto 6720, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.6, dúzia, o ajuste no 017, apenas atentando ao Boeing da Gol, parqueando no 04, ok, sem interferir. Cliente atualizado, pátio Índia Alfa, quando pronto na 10, 118.6, cuidando o gol que está parqueando, 6720, 1017. Boa noite, objeto 6720, pronto no ponto de espera da 10. Objeto 6720, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de espera da 10, 6720. Pegando imediato sem parada, W6720. Positivo. Autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento no 70 graus, 069. Autorizado, alinhar e decolar, 6720. Chame torre 118, decimal 6. 18.624, 1273, passou o externo, baixar e travar. 1273, continue a aproximação, aguarde pista livre. Agora pista livre, agora 1273. Filete Romeu, chame torre, 118, décimo meia. 118, décimo meia. Tá. Cada tanque tá com 2.1 e o oxigênio tá perfeito aí com 1.650. Tá na frequência do solo também. Autorizado cruzar o eixo da 1.0, a retaguarda da aeronave. Reporte na final para pouso. Ok, já tá no visual na, que tá na retaguarda dessa. Tá na minha transversal. Sim. Bruno 273, Sávio Gava Estado, autorizado pouso pista 10, vento no 60, grau 079, QNH 10, 17. Leve pouso na 10, Bruno 273. Toma em torre 186. Torre 186, tá 3894, boa. Boa noite. Zero com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pelo 177 conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decima 8 e aciona 5477 no transponto. O voo no 567 está autorizado Brasília 360, decola no perfil Arbor após Elefa, Opera Zulu 17. Decolada 10 com curva direita, prossegue conforme o plano. 1208 o controle, 5477 o transponto. Correto, confirma o portão? Está no 7. Enche no 07, chama pronto para o inspecionamento, gol no 567. Sente, chamará. Não livrou a final da 1-0, tá na base pra final da Bata. Papalo Tamaco Direct Romeu, gráfico avistado, autorizado pulso na Bata. Vento no 60 grau, 079, QNH 1017. O no 60, 1017, Mike Direct Romeu. No solo 04, VIPs pela direita, chame solo 1209. 209, da Bata. Nave Juliette Romeu no solo 05, livre em frequência. Livre, grato, boa noite. Bom, 856, chame Recife, frequência 126, decimal 85. Livre de pouso, pistão na 0, tá 3894. 273, táxi autorizando Alfa, reporte antes, táxi foi direto. Alfa, antes direto, vai reportar a Lua, 973.